todas as cores do amor, saber se é branco como a paz ou azul da cor do mar. Se eu pudesse descobrir os segredos do amor, seria como desvendar mistérios deste teu olhar. O amor não é cor, ele é simples demais. Como a brisa, ele vem no frescor da manhã, mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que as cores do amor vejo em você. Segredos do amor, seria como desvendar mistérios deste teu olhar. O amor não é cor, ele é simples demais. Como a brisa, ele vem no frescor da manhã, mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que as cores do amor vejo em você. O amor não é cor, ele é simples demais. Como abrir, ele vem no frescor da manhã, mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que as cores do amor vejo em você. Não há mistérios no amor que há em você, porque as cores do amor vejo em você. Não há mistérios nem segredos no amor que agora vejo em você.